Oi, galera. Boa tarde a todo mundo. Talvez seja tarde demais para a gente. Muita gente está tirando na pestanha agora. Mas, como eu falei perto nos outros áudios, meu horário de trabalho está quebrado e eu acho que até. Eu fiz uma costumbre disso, mas preciso consertar. Mas, de qualquer jeito, agora quero falar da mudança do clima. Este é um negócio que não quebrou da noite à manhã, nem de um ano a outro ano. Hemos quebrado ano com ano, por muitos, muito, muitos anos. Talvez desde princípios do século XX. Me desculpe, do século XX. E do mesmo jeito precisamos consertar, pouquinho a pouquinho, mudança após mudança. Lo que está certo, me desculpe, lo que está certo é que estamos bem na hora de fazer mudanças importantes. Estamos bem na hora. Precisamos de vontade política, uma política de concertamento. Precisamos concertar em jeitos pontuais. Vamos falar assim, precisamos deixar de pular gases de efeito invernadero, mas isto tem a ver com o petróleo em certas situações, então vai pegar algum tempo. Eu falei no Twitter que precisamos de planejamento há talvez um século para desconcentrar megacidades que, devido ao tamanho da cidade, megacidades, são cidades muito, muito, muito, muito grandes, zonas populacionais muito grandes, e del mesmo jeito pulam poluição. Precisamos distribuir centros poblacionais em diferentes centros poblacionais separados por 100 quilômetros por médio. É claro, com todos os serviços comerciais, industriais e do Estado. E em las zonas onde havia quartieres, desmontar e colocar árvores, fontes de água, sei lá, um planejamento arquitetônico. Daríamos um jeito à poluição e à inseguridade. E a la governança mesma del centro poblacional. E outro ponto importante é que devemos trabalhar de maneira diferente o petróleo. Além disso, precisamos de usar energias renováveis, energia solar, energia eólica. Energia de correntes do mar, do rio. E eu falei perto, em um áudio. E eu falava assim: verdade ou mentira? Energia quântica. E eu acho que é o mesmo que energia ponto zero. Mas esta energia tem a ver com a matéria e a antimatéria. Eu ficar de olho com isso, com isto. Vou ficar de olho com isto porque podemos gerar energia exorbitante em um ponto muito, muito concreto. Mas de qualquer jeito, tudo isto precisa de tempo. Precisa de tempo, é? Precisamos começar agora, mas não esperemos que 3, 5 anos, talvez 8, 9, 10 anos, talvez comecemos a olhar resultados. Acho que em la parada deve estar uma mudança ao longo de 15 a 20 anos. Eu acho que esse é o tempo que a gente precisa. Mas precisamos começar pronto. Precisamos começar pronto. Ai, e não esquecemos que devemos salvaguardar toda a floresta em todos os lugares do mundo, em especial o Amazonas, é o pulmão do mundo. Mas em todo o mundo existe floresta, selva, floresta, árvores, centros de árvores. No mundo todo. E talvez reflorestar, onde não existam árvores generais. Reflorestar o mar também. Eu acho que não estou muito seguro, mas eu acho que a maré tem a ver muito com a situação da mudança do clima. Tá bom, eu vou embora. Que tenham um bom descanso e que fiquem com Deus. Obrigado e boa noite.